Oi, gente, tudo bom? Então, a gente tá aqui na UTFPR para bater um papo sobre o fim do período. Então, nós temos aqui duas pessoinhas muito legais, a Gabriele e a Caroline. E eu queria saber, meninas, como é que vocês estão nesse fim de período? Como é que vocês se sentem? Porque, olha, tá difícil. Tá, no meu caso, tá complexo. Então, como é que vocês estão? Eu acho que o meu caso tá complexo também, porque tem um monte de coisa pra fazer e eu tô vendo que eu não vou conseguir fazer tudo do jeito que eu queria. Eu a mesma coisa, acho que... Ai, desculpa. Acumulou muita leitura, então a gente acha também que vai fazer um super trabalho e isso é bem frustrante porque a gente às vezes não consegue fazer o trabalho do jeito que a gente gostaria. Não é, eu também eu tô muito nervosa, assim, sabe? Toda hora que parece que acabou um trabalho, parece outro trabalho para fazer. Aí você fala, não, mas calma aí, acabei de fazer um. Aí você, mas não acabou também, então acaba que fica muito confuso na mente. Tá tudo, toda a minha agenda tá toda completa e bagunçada e eu fico, só quero férias. Mas vocês têm alguma expectativa de como é que vai ser, assim, se vocês vão conseguir entregar tudo? Acho que a gente acaba entregando, né? Só que isso que a Gabriele falou, não do jeito que a gente tinha projetado, né? E aí isso causa frustração. Mas a gente sempre acaba entregando, né? Eu acho que é bem isso. Eu consigo entregar, mas além de procrastinar, fica aquele negócio tipo, nossa, caraca, tem tantos trabalhos pra fazer e tem pouco tempo. Não vou conseguir fazer do jeito que eu queria. Porque não dá pra você pesquisar e ficar investindo tanto tempo em uma coisa só. Porque tem os outros. Aí fica tipo, vamos fazer tudo do jeito que dá. E aí você entrega meio que assim. E outros também que, às vezes, você tenta ficar um dia inteiro focado no trabalho, só que não tem como, porque você se cansa. Eu estava agora na biblioteca tentando fazer isso, lendo, fazendo o trabalho da professora Ana Paula, inclusive, e eu simplesmente dormi quase a tarde inteira, porque o corpo, ele apaga. Então, não dá. Assim, a gente precisa desse momento de procrastinação, que é para dar uma desligada, e depois você voltar com tudo, né? E eu tenho a minha teoria de que eu funciono muito bem sob pressão, mas até chegar esse momento dá um... Você fica na ansiedade. Eu me lembro que o professor Cristiano falou pra gente, ai, vocês tomem cuidado pra fazer esse ensaio na última semana, hein? Porque, olha, não se quero ver. Aí eu, pronto, já fiquei toda medrosa, tipo, ferrou, porque eu funciono na procrastinação. Então, mas... Mas tá dando certo, né? Daqui a pouco surge aí as 5 páginas de... Então é isso, galera. Muito obrigada. A gente teve uma plateia aqui muito participativa. Obrigada, então é isso. E aguenta firme, hein, galera.